Cheiro 14, página 113, capítulo 7. A Zelandoni, que era a primeira, foi invadida por sentimentos contraditórios relativamente à nova caverna. A descoberta de cavidades com entradas para o mundo inferior sagrado da mãe era sempre apaixonante, mas a ideia de se ver excluída por razões físicas era decepcionante, se bem que a perspectiva de rastejar de barriga num espaço reduzido não lhe despertasse especial interesse. Agradou-lhe, no entanto, que Ayla fosse aceite, ao ponto de lhe oferecerem essa oportunidade. Esperava que isso indicasse aprovação pela escolha de uma forasteira como acólita. Sem dúvida que, para muitos, devia ser um alívio que uma mulher dotada de poderes tão insólitos estivesse sob a autoridade dos Zelandónia. O facto de ser uma jovem mãe, atraente e inerentemente normal, facilitava a sua aceitação. É uma excelente ideia, Zelandoni da 26ª Caverna, disse a primeira Donie. Tinha previsto iniciar a viagem da Donie de Ayla nos finais de verão, depois da primeira cerimónia matrimonial e dos ritos dos primeiros prazeres. A visita a uma nova gruta sagrada pode ser uma introdução e uma oportunidade para compreender desde o início de que forma os Zelandónia reconhecem os lugares sagrados. E, falando de introduções e de treino, vejo que estão aqui muitos acólitos novos. Parece-me um bom momento para revelar alguns dos conhecimentos de que necessitarão. Quem pode dizer-me quantas estações existem? Eu, respondeu um jovem. São 3. Não, replicou uma jovem. São 5. A primeira sorriu. Um diz 3 e a outra diz 5. Alguém pode dizer-me qual das respostas está correta? Por momentos, ninguém disse nada. Até que uma acólita, sentada ao lado de Ayla, respondeu. Creio que as 2. A primeira esboçou outro sorriso. Tens razão. Há 3 e 5 estações. Dependendo de como as contamos, alguém quer explicar? Todos guardaram silêncio. Ayla recordou alguns dos ensinamentos de Mahmud, mas, um tanto coibida e vacilante, não se atreveu a falar. Por fim, quando o silêncio começou a ser incómodo, declarou: os Mamutoi também consideram que existem 3 e 5 estações. Não sei o que pensam os Zelandoni, mas posso dizer-vos o que me explicou Mahmud. Isso seria interessante, declarou a primeira, olhando em redor e vendo os acenos afirmativos dos outros Zelandónia. O triângulo, com a ponta para baixo, é um símbolo muito importante para os Mamutoi, começou Ayla a explicar. É o símbolo da mulher e desenha-se com 3 linhas, tal como o 3 é o número do poder de, não sei como se diz, maternidade, dar à luz, criar uma nova vida. E é muito sagrado para Mut, a mãe. Mahmud também dizia que os 3 lados de um triângulo representam as 3 estações principais, primavera, verão e inverno. Mas os Mamutoi reconhecem outras 2 estações, as que assinalam uma mudança, o outono e médio inverno, o que perfaz 5 estações. Mahmud também dizia que o 5 é o número do poder oculto da mãe. Não eram apenas os jovens acólitos que mostravam interesse e surpresa. Também os de Landónia mais velhos pareciam fascinados pelas suas palavras. O seu sotaque era apelativo, até para aqueles que já a haviam conhecido no ano anterior e a tinham ouvido falar. Mas para quem a via pela primeira vez, sobretudo se eram jovens e ainda não tinham viajado muito, a sua voz era de um exotismo absoluto. Para a maioria dos Zelandónia, Ayla fornecera informação desconhecida, mas que na sua essência coincidia com a sua concepção das coisas, o que tendia a confirmar as suas próprias crenças. Isso aumentava a sua credibilidade e conferia-lhe um certo prestígio. Ela era uma mulher que viajara e acumulara conhecimentos, mas que não eram ameaçadores. Ignorava que a mãe fosse tão semelhante em lugares assim tão longínquos, comentou a Zelandoni, da Terceira. Nós também falamos de três estações principais, primavera, verão e inverno. Mas, de forma geral, as pessoas reconhecem cinco: primavera, verão, outono, princípios de inverno e finais de inverno. Também acreditamos que o triângulo invertido representa a mulher e que o 3 é o número do poder gerador, mas o 5 é um símbolo mais poderoso. É verdade. Os caminhos da Grande Mãe Terra são extraordinários, confirmou a primeira, e prosseguiu com os ensinamentos. Já falámos antes da palavra de contar 5, as 5 partes de uma maçã, e de como usar as mãos e as palavras de contar de forma mais poderosa. Existem 5 cores primárias ou sagradas. Todas as outras são aspectos das cores principais. A primeira cor é o vermelho. É a cor do sangue, da vida. Mas tal como a vida não perdura, o vermelho raramente permanece tal e qual por muito tempo. Quando o sangue seca, torna-se castanho, às vezes muito escuro. O castanho é um aspecto do vermelho, por vezes chamado vermelho velho. É a cor dos troncos e dos ramos de muitas árvores. Os ocres vermelhos da terra são o sangue seco da mãe, e embora alguns possam ter um tom vivo, de aspecto quase novo, são considerados vermelhos velhos. Algumas flores e frutos apresentam a verdadeira cor vermelha, mas as flores são efêmeras, como também o é a cor vermelha dos frutos. Quando uma fruta vermelha, tal como os morangos, seca, passa a ser de cor vermelho velho. Ocorrem-vos outras coisas que possam ser vermelhas ou um aspecto desta cor? Algumas pessoas têm cabelo castanho, respondeu uma acólita sentada atrás de Ayla. E algumas têm os olhos castanhos, acrescentou Ayla. Nunca vi ninguém com olhos castanhos. Todas as pessoas que conheço têm os olhos azuis ou cinzentos, às vezes com um pouco de verde, contrapôs o jovem acólito que falara antes. As pessoas do clã que me criaram tinham os olhos castanhos, referiu Ayla, e achavam que eu tinha olhos estranhos, por serem tão claros. Estás a falar dos cabeças chatas, não é? Na verdade, esses não são bem pessoas. Outros animais têm os olhos castanhos e muitos também a pelagem, disse ele. Ayla sentiu um assomo de ira. Como podes dizer isso? Os membros do clã não são animais, são pessoas, exclamou, cerrando os dentes. Já alguma vez viste um? A primeira intrometeu-se de imediato para apaziguar a iminente discussão. Acólito da Zelandoni da 29ª Caverna, é verdade que algumas pessoas têm olhos castanhos. És jovem e inexperiente. É por isso que antes de seres Zelandoni, no sentido pleno da palavra, deves realizar a viagem da Donnie. Quando viajares para o sul, conhecerás pessoas com os olhos castanhos. Mas talvez devesses responder à pergunta de Ayla. Já alguma vez viste esse animal a que chamas cabeça chata? Bem, não. Mas toda a gente diz que parecem ursos, contestou o jovem. Quando Ayla era pequena, viveu entre esses que os Zelandoni conhecem como cabeças chatas e que ela chama clã. Salvaram-lhe a vida quando ela perdeu os pais. Cuidaram dela. Criaram-na. Creio que ela tem mais experiência a esse respeito do que tu. Também podes perguntar a Will Amar, o mestre do comércio, que se relacionou mais com eles do que a maioria de nós. Segundo ele, podem ter um aspecto diferente, mas comportam-se como pessoas, e ele acredita que o são. Enquanto não tiveres um contacto direto, deverias aceitar a palavra dos que os conheceram pessoalmente, aconselhou a primeira, num tom severo e doutrinal. O jovem ficou furioso. Não gostava de ser repreendido e também não apreciava que as ideias de uma forasteira tivessem mais crédito do que aquelas que ouvira toda a vida. Mas quando a sua Zelandoni lhe dirigiu um gesto de negação com a cabeça, Decidiu não contrariar aquela que era a primeira entre os que serviam a grande Mãe Terra. Bem, falávamos das cinco cores sagradas. Zlandoni, da 14ª caverna, por que não nos explicas a cor seguinte? Pediu a primeira. A segunda cor primária é o verde, respondeu a Zlandoni, da 14ª. O verde é a cor das folhas e da erva. É também a cor da vida, claro, da vida vegetal. No inverno, irão ver que muitas árvores e plantas ficam castanhas, o que significa que a sua verdadeira cor é o vermelho velho, a cor da vida. No inverno, as plantas estão apenas a descansar, reunindo forças para o seu novo crescimento verde na primavera. Com as suas flores e os seus frutos, as plantas exibem quase todas as outras cores. Ayla achou aquelas explicações monótonas e, se a informação em si não tivesse sido interessante, consideraria aquela exposição um aborrecimento. Não era de admirar que não a tivessem eleito como primeira. Ayla perguntou-se de imediato se não havia pensado nisso, por saber o quanto a mulher irritava a sua Zlandoni. Talvez o Zlandoni, cuja caverna é anfitriã da reunião de verão, nos possa dizer qual é a seguinte cor sagrada, interpôs a primeira, quando a 14ª recuperava o fôlego. Dadas as circunstâncias, a 14ª não podia objetar. Com muito gosto, disse ele. A terceira cor primária é o amarelo, a cor do sol, Bali, a cor do fogo, embora os dois contenham também muito vermelho, o que demonstra que possuem vida própria. No sol vê-se o vermelho sobretudo pela manhã e ao entardecer. O sol dá-nos luz e calor, mas pode ser perigoso. O excesso de sol pode queimar a pele e secar as plantas e os bebedouros. Ninguém tem controle sobre o sol, nem mesmo Doni, a mãe, poderia controlar o seu filho, Bali. Podemos apenas tentar proteger-nos dele, sairmos do seu caminho. Ainda mais perigoso do que o sol é o fogo. Este, sim, podemos controlá-lo e é muito útil. Mas não devemos nunca ser descuidados, nem tomá-lo como garantido. Nem todas as coisas amarelas são quentes. A terra pode ser amarela. E existe ocre amarelo, para além do ocre vermelho. Algumas pessoas têm cabelo amarelo, prosseguiu olhando diretamente para Ayla, e naturalmente é a verdadeira cor de muitas flores. Ao envelhecer, adquirem sempre a cor castanha, que é um aspecto do vermelho. Por essa razão, alguns argumentam que o amarelo devia ser considerado um aspecto do vermelho e não uma cor sagrada por direito próprio. Mas a maioria concorda que é uma cor primária, que atrai o vermelho, a cor da vida. Fascinada pelo Zlandoni da 26ª caverna, Ayla observou-o com atenção. Era alto e musculado, tinha o cabelo loiro escuro, quase castanho, e sobrancelhas escuras que se confundiam com a sua tatuagem de Zlandoni no lado esquerdo da testa. A tatuagem não era tão ornamentada como outras, mas muito precisa. A barba era castanha, com um tom ruivo, mas pequena e bem definida. Ayla pensou que devia apará-la com uma afiada lâmina de sílex para conseguir mantê-la assim. Devia aproximar-se da meia-idade e o seu rosto refletia personalidade. Contudo, tinha um aspecto jovem, vibrante e equânime. Imaginou que muitos considerá-lo iam bonito. Ela concordava. Se bem que não confiava plenamente no seu sentido do gosto, respeitante à beleza do seu próprio povo, que entre o clã era conhecido como os outros. A sua noção de quem era atraente era fortemente influenciada pelos padrões do povo que a criara. Considerava que as pessoas do clã eram atraentes, mas a maioria dos outros não partilhava dessa opinião, embora nunca tivessem visto nenhum. Observou algumas das jovens acólitas e reparou que se sentiam atraídas pelo homem que falava. O mesmo acontecia com algumas mulheres mais velhas. De qualquer forma, comunicava muito bem o saber ancestral. A primeira pareceu concordar e pediu-lhe que continuasse. A quarta cor sagrada é o transparente, disse. Transparente é a cor do vento, a cor da água. O transparente pode mostrar todas as cores, como quando olhamos para as águas calmas de um lago e vemos um reflexo, ou quando as gotas de chuva formam todas as cores quando o sol aparece. Tanto o azul como o branco são aspectos do transparente. Quando olhamos para o vento, é transparente, mas quando observamos o céu, vemos o azul. A água de um lago ou a das grandes águas do oeste é muitas vezes azul, e a água que se vê nos glaciares é de um azul intenso, como os olhos de Jondalar, pensou Ayla. Recordou-se de quando atravessaram o glaciar. Essa foi a única vez que viu um azul comparável ao dos seus olhos. Questionou-se se o Zelandoni da 26ª caverna alguma vez tinha visto um glaciar. Há fruta azul, dizia, em especial as bagas, e algumas flores, embora as flores azuis sejam mais raras. Muitas pessoas têm os olhos azuis, ou azul misturado com cinzento, que é também um aspecto do transparente. A neve é branca, como o são as nuvens no céu, embora estas possam ser cinzentas quando se misturam com o escuro para produzir chuva. Mas a sua verdadeira cor é o transparente. O gelo, embora pareça branco, é transparente. Mas já conhecem a verdadeira cor da neve e do gelo quando derretem, e das nuvens quando chove. Há muitas flores brancas, e podemos encontrar terra branca em alguns lugares. Existe um local, não muito longe da nona caverna, com terra branca, caolino, disse, olhando diretamente para Ayla. Mas continua a ser um aspecto do transparente. A Zelandoni, que era a primeira, tomou a palavra. A quinta cor sagrada é o escuro, por vezes chamado preto. É a cor da noite, a cor do carvão, quando o fogo se consome. É a cor que invade a cor da vida, o vermelho, sobretudo quando envelhece. Alguns dizem que o negro é o tom mais escuro do vermelho velho, mas não é. O escuro é a ausência de luz e a ausência de vida. É a cor da morte. Nem sequer tem uma vida efêmera. Não existem flores pretas. As grutas profundas mostram esta cor primária na sua forma mais pura. Quando terminou, permaneceu em silêncio por momentos e mirou os acólitos ali reunidos. Alguma pergunta? Indagou. Por timidez, todos ficaram calados. A Zelandoni sabia que o mais provável era terem perguntas, mas ninguém queria ser o primeiro a formular a sua, nem dar a impressão de que não entendia alguma coisa. Não importava. Podiam fazer as perguntas mais tarde. Uma vez que os acólitos estavam ali todos reunidos e tinha a sua atenção, a primeira questionou-se se deveria continuar com a lição. Demasiada informação de uma vez podia ser difícil de reter e a atenção dos jovens acaba por se dispersar. Querem que explique mais coisas? Ayla olhou para a bebé e reparou que continuava a dormir. Sim, respondeu ela num tom suave. Escutaram-se murmúrios entre o grupo, na sua maior parte afirmativos. Alguém gostaria de explicar de que outra forma sabemos que o 5 é um símbolo poderoso? Perguntou aquela que era a primeira. Podemos ver 5 estrelas no céu, replicou o Zelandoni da 7ª caverna. Assim é, corroborou a primeira, sorrindo para o ancião de considerável estatura. Depois anunciou aos restantes. E foi o Zelandoni da 7ª caverna quem as descobriu e nulas mostrou. Leva algum tempo a vê-las, e a maioria não as verá até ao vosso ano das noites. O que é o ano das noites? Quis saber Ayla. Havia outros que também o desejavam saber. É o ano em que têm de ficar acordados durante a noite e dormir de dia, explicou a primeira. É uma das provas que devem enfrentar durante o vosso treino. Mas é mais do que isso. Há certas coisas que é necessário que vejam e que só são visíveis à noite, como onde o sol nasce e se põe, principalmente durante meados do verão e meados do inverno, quando o sol se detém e muda de direção, ou as fases da lua. O Zelandoni, da Quinta Caverna, é quem mais sabe sobre este assunto. Fez anotações durante meio ano para se manter a par. Ayla queria perguntar que outras provas esperavam, mas não teve coragem. Supôs que não tardaria a sabê-lo. O que mais revela o poder do cinco? Interrogou a primeira. Os cinco elementos sagrados, respondeu o Zelandoni, da 26ª. Muito bem, elogiou a corpulenta mulher que era a primeira. Procurou uma posição mais cómoda. Podes começar. É sempre melhor falar primeiro das cores sagradas e depois dos elementos sagrados, já que a cor é uma propriedade destes. O primeiro elemento, chamado às vezes princípio ou essencial, é a terra. A terra é sólida, tem substância, formada por areia e rocha. Podemos colher um pouco de terra com a mão. A cor que mais se relaciona com a terra é o vermelho velho. Além de ser um elemento por direito próprio, a terra é o aspecto material de todos os outros essenciais. Pode contê-los ou ser afetada por eles de alguma forma, explicou. E olhou para a primeira, para ver se desejava que continuasse. Esta já olhava para outra pessoa. Zelandoni, da segunda caverna, por que não continuas? O segundo elemento é a água, disse ela pondo-se de pé. Às vezes a água cai do céu, às vezes repousa sobre a superfície da terra ou flui sobre ela ou atravessa-a dentro de cavernas. Outras vezes é absorvida e torna-se parte da terra. A água é móvel e pode ser transparente ou azul, mesmo quando parece lodosa. Quando a água fica castanha, é por estarmos a ver a cor da terra, que se misturou com a água. A água pode ver-se e tocar-se e engolir-se, mas não podemos agarrá-la com os dedos, embora possamos retê-la ao formarmos uma concha com as mãos, explicou a mulher, juntando as mãos para formar uma concha. Ayla gostava de a observar, pois usava bastante as mãos quando descrevia as coisas, embora não fosse intencional, ao contrário do que acontecia com o clã. A água deve ser contida em algo, num copo, num odre, no vosso próprio corpo. O vosso corpo precisa de água, como irão descobrir ao superarem a prova de renunciar a ela por um tempo. Todos os seres vivos precisam de água, sejam plantas ou animais, concluiu a segunda e sentou-se. Alguém deseja dizer mais alguma coisa sobre a água? Indagou a líder da Zelandónia. A água pode ser perigosa. As pessoas podem afogar-se nela, acrescentou a jovem acólita sentada ao lado de Jonaila. Falou em voz baixa e parecia triste. E Ayla perguntou-se se falaria por experiência própria. Isso é verdade, afirmou Ayla. Na nossa viagem, Jondalar e eu tivemos de atravessar muitos rios. A água pode ser perigosa. Sim, conheci uma pessoa que quebrou o gelo de um rio e quase se afogou, contou o Zelandoni da face sul, uma das secções da 29ª caverna. Começou a explanar a história do afogamento, mas Zelandoni da 29ª interrompeu-o. Sabemos que a água pode ser muito perigosa, mas também o é o vento. E esse é o terceiro elemento. Era uma mulher simpática, de sorriso afável, mas parecia dotada de uma grande força interior e sabia que aquele não era o momento para digressões. A primeira falava de um assunto sério, salpicado de informação importante que era preciso entender. A primeira sorriu-lhe, compreendendo o que tinha acabado de fazer. Porque não continuas tu a falar-nos do terceiro elemento que propôs? Tal como a água, o vento também não pode agarrar-se, conter-se ou ver-se, embora se consigam ver os seus efeitos, explicou. Quando o vento está calmo, nem sequer se consegue sentir, mas pode ser muito poderoso, capaz até de arrancar árvores. Pode soprar com tanta força que é impossível avançar contra ele. O vento está em toda a parte. Não há lugar onde não exista, nem sequer na gruta mais profunda, embora aí esteja habitualmente quieto. O vento também se move dentro de um corpo vivo. Sente-se quando inspiramos e quando sopramos. O vento é essencial à vida e as pessoas e os animais precisam dele para viver. Quando o seu vento para, sabemos que morreram. Terminou a Zelandoni da 29ª caverna. Ayla notou que John Ayla começara a mexer-se. Não tardaria a acordar. A primeira também se apercebeu dos movimentos da bebé e uma certa inquietude entre os presentes. Devia acabar a sessão o quanto antes. O quarto elemento é o frio, prosseguiu a primeira. À semelhança do vento, o frio também não pode conter-se, mas podemos senti-lo. O frio dá origem a mudanças, endurece as coisas e torna-as mais lentas. O frio pode endurecer a terra e a água, convertê-la em gelo e impedir o seu fluxo, e transformar a chuva em neve ou em gelo. A cor do frio é o transparente ou o branco. Alguns dizem que o escuro causa o frio. É verdade que fica mais frio quando está escuro ou quando chega à noite. O frio pode ser perigoso. O frio ajuda o escuro a tirar a vida. Mas o escuro não é afetado pelo frio. Este também pode ser benéfico. Se os alimentos forem colocados numa cova fria ou em água coberta de gelo, o frio evita que se estraguem. Quando o frio para, as coisas que eram transparentes voltam ao seu estado inicial, como o gelo que se transforma em água. Os elementos ou as coisas vermelho, velho, podem recuperar do frio. A terra e a casca das árvores, por exemplo. Mas as verdes, as amarelas e as verdadeiramente vermelhas, raramente. A primeira pensou em fazer algumas perguntas, mas decidiu abreviar. O quinto elemento é o calor. O calor não pode agarrar-se nem conter-se, mas podemos senti-lo. Quando tocamos em algo quente, damos conta. O calor também pode modificar as coisas. Mas enquanto o frio produz mudanças lentas, o calor é rápido. Assim como o frio consome a vida, o calor e a calidez podem devolvê-la. O fogo e o sol produzem calor. O calor do sol amolece a terra endurecida pelo frio e converte a neve em chuva, que contribui para que brote a vida vegetal. O calor do fogo pode cozinhar os alimentos, tanto a carne como os vegetais, e aquecer o interior de um abrigo. Mas o calor pode ser perigoso. Também pode ajudar o escuro. A cor primária do calor é o amarelo, por vezes misturado com o vermelho, mas também se pode misturar com o escuro. O calor pode ajudar o vermelho da vida, mas um excesso de calor pode propiciar o escuro, que destrói a vida. A primeira concluiu a sua explicação na hora certa. Quando se calou, John Ayla despertou com um choro sonoro. Ayla apressou-se a pegar-lhe e a embalá-la, mas sabia que ela precisava de ser mudada. Quero que todos pensem no que aprenderam hoje. E se tiverem alguma pergunta, podem colocá-la na nossa próxima reunião. Quem quiser pode sair, concluiu aquela que era a primeira. Espero que nos voltemos a encontrar em breve, disse Ayla, pondo-se de pé. Foi muito interessante. Estou desejosa de aprender mais. Fico contente, acólita da Zelandoni da 9ª caverna, retorquiu a primeira. Embora a Zlandoni lhe chamasse Ayla em situações mais informais, dirigia-se sempre a todos com os seus títulos formais durante a reunião de verão no abrigo de Zlandónia.